Acabou, se despedaçou.

aqui. Quero sentir de novo esse amor. Eu nunca te esqueci. Você é o melhor pra mim. Agora faz pra mim aquele show. Te enlouquecer com um beijo.